Esse é o projeto Comunicando Vida. Curta, compartilhe, inscreva-se. Ajude a divulgar o nosso projeto. Olá, e quero trazer você mais uma meditação da Palavra de Deus, agora compartilhando na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Amém. Bem, quero falar um pouquinho sobre a simplicidade da pregação, do conhecimento da maioria das pessoas. O apóstolo Paulo, a seu tempo, era um homem culto. Era um homem que conhecia das leis judaicas, da religião farisaica, das profecias bíblicas, mas que também tinha conhecimento secular da cultura grega e da cultura romana. Esse homem culto, num primeiro momento da sua conversão, imagino que para desfazer-se dessa bagagem, no sentido de não querer aparecer pela sua vasta cultura, pode ter sido difícil, mas ele compreende que ele, como porta-voz de Cristo, ele não deveria complicar aquilo que ele falaria, aquilo que ele ensinaria, mas ele deveria, antes de tudo, simplificar. E assim é a função do pregador e do educador cristão. A sua função não é complicar a mensagem. Sua função é simplificar a mensagem. É fazer com que a mensagem seja ainda mais compreendida pelo falar da mensagem. Por isso, eu vou direto ao assunto e costumo ser assim também nas explanações, nas pregações e nos ensinos. Eu vou direto ao assunto porque a minha obrigação não é dar voltas. A minha obrigação não é criar alegorias, fantasias e pregar mensagens alegóricas, mas a minha função como pregador é fazer com que os mais simples, menos cultura ou formação bíblica, teológica, possam compreender a mensagem que eu tenho a passar. Assim deve ser a conduta do pregador. Infelizmente, nós temos visto nos nossos dias gente que complica, faz uso de um linguajar mais aprofundado. É claro que em ambientes acadêmicos é assim que se funciona, né? Mas em ambientes populares, na assembleia de uma igreja, né? Na congregação de uma igreja, a linguagem deve ser acessível a todos. E é assim que Paulo estava dizendo: olha, nós temos pregado com o nosso testemunho, nós temos pregado com a nossa vida, aqueles que são do mundo têm percebido em nós uma conduta irrepreensível, uma vida de santidade, de sinceridade, que são provenientes de Deus, da graça de Deus, tanto no convívio com as pessoas de fora da igreja, quanto no convívio das pessoas de dentro da igreja. As pessoas que fazem parte da comunidade cristã podem perceber em nós essa conduta de pessoas que estão procurando agradar a Deus. Nós, ele estava dizendo certamente a respeito dos apóstolos. E ele diz que o objetivo dele era esse, fazer com que as pessoas entendessem a mensagem, se entenderam um pouco, que entendessem mais ainda, e que no dia em que fossem encontrar-se com o Senhor, né, eles pudessem se orgulhar de terem tido a essas pessoas, a esses homens, como seus líderes e como seus ensinadores, porque conduziram as suas almas à verdade. Então, para você que é pregador, abra o olho. Não tente ficar fazendo pregaçãozinha bonitinha, cheia de filosofia, cheia de grego, de hebraico, e às vezes tem gente que está te ouvindo e não está entendendo nada que você está falando. Entra sem entender nada e sai sem entender menos ainda, e muitas vezes vai te dar tapinha nas costas e vai dizer assim: pregador, que mensagem maravilhosa, entendeu? Não. Que você possa refletir um pouquinho sobre isso e que você também possa compreender um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus, buscando essa simplicidade do evangelho. Você acabou de ouvir mais uma mensagem do projeto Comunicando Vida. Muito obrigada. Ajude a divulgação deste projeto. Deus te abençoe.